Respeitável público do Sertão das Cotias! Hoje estamos aqui para convidá-lo a participar das festividades de Momo! Como viver sentindo a passagem do tempo, do céu, do purgatório e do inferno? Ninguém escapa! Sabem por quê? Tem que gritar, tem que mostrar, tem que cantar, tem que cantar. Dos castelos a Moreno, trocado com são palavras de amor. Tanto quanto carnaval, e que ninguém se lixe nem se nem nos.